portais da madrugada. Meu corpo, minha alma estão à tua espera, bem amada. Divina luz raiada, acorda os sons da passarada, que a natureza desespera, porque a beleza é uma quimera junto a ti, e a primavera é nada. Bem amada, noturna flor da estrada, abre os portais da madrugada. Meu corpo, minha alma estão à tua espera, bem amada. Divina luz raiada, acorda os sons da passarada, que a natureza desespera, porque a beleza é uma quimera junto a ti, e a primavera é nada. Fica comigo, ó santa imagem dos vitrais, das belas catedrais do mar. Pois se chegares indo embora, eu vou sofrer, mas sei como fazer para o teu rastro achar. Pelo fulgor que tu desprendes na amplidão, pelo perfume que tu deixas pelo chão, e com minha alma me queimando de paixão, te entregarei meu. Pelo chão, e com minha alma me queimando de paixão.